Não sei o que é que falta pra esse amor dar certo. Será que eu errei em te agradar demais? Eu acho que você não gosta muito disso. Alguém que só te ama não te satisfaz. Amar como eu te amo até que eu não queria. Mas o que vou fazer se não tem solução? Brincar com quem te gosta sim é covardia. Faz bem só pro seu ego e mal pro coração. Faz bem só pro seu ego e mal pro meu coração. Parece que às vezes vivo de mentiras, atrás de ilusões que não tem nada a ver. Mas sei que sou teu chão, teu corpo seguro. Eu vejo tudo isso e você não vê. Você não vê. Eu não ligo pro que os outros falam. Me arrependo só do que não fiz. Nesses casos de amor, o coração é quem diz. Eu aceito todas as suas crises. Que acredito no que você diz. Pois quando a gente ama, eu sou feliz, feliz. Quando a gente ama, eu sou. Quando a gente ama, eu sou feliz. Não sei o que é que falta pra esse amor dar certo. Será que eu errei em te agradar demais? Eu acho que você não gosta muito disso. Alguém que só te ama não te satisfaz. E amar como eu te amo até que eu não queria. Mas o que vou fazer se não tem solução? Brincar com quem te gosta sim é covardia. Faz bem só pro seu ego e mal pro coração. Coração. Às vezes vivo de mentiras, atrás de ilusões que não tem nada a ver. Mas sei que sou teu chão, teu porto seguro. Eu vejo tudo isso e você não vê. Você não vê. Oh, eu não ligo pro que os outros falam. Me arrependo só do que não fiz. E nesses casos de amor, o coração é. Eu aceito todas as suas crises e finjo que acredito no que você diz. Pois quando a gente ama, eu sou o homem mais feliz. Pois quando a gente ama, eu sou feliz.